8-0. Trip, chama agora Recife 2685, alterno 12545. Trip 5317. 1-2685, 2545. Boa noite. Boa noite. Meia chama Recife 1685, alterno 12545. 896. 2685, alterno 12545, gol 1896.